todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Walk Talk e ao meu lado eu tenho a especialista em hard rock farofa, nossa ouvinte querida Cláudia Simas. Não mente, o especial farofa do Máquina do Tempo, não tô nem acreditando que essa promessa se torna realidade. É, rapaz, por mais que a gente não goste aqui, promessa é dívida e nós cumprimos as nossas. É isso mesmo, passageiros, muitos pedidos capitaneados por esta ouvinte que já ganhou prêmios, que já mandou tantos e-mails, que já participou tanto indiretamente. Agora ela aterriza aqui no nosso DeLorean para copilotar junto comigo este especial mais laqueado. Maquiado! Separem suas bandanas, separem suas camisetas, lencinhos, bandeirinhas, cartazes de Eu Te Amo! E vamos embora na Máquina do Tempo. Não tô nem aí, em pé, se quer deitar sem dormir, sentado sem cochilar, vão ter que me engolir no hard rock farofa no Máquina do Tempo. Vocês já perceberam qual vai ser o clima dessa edição? Vamos partir para o glam rock farofa e afins logo depois dos e-mails. E-mails, recadinhos e bilhetes pendurados no ímã da geladeira e etc. Mais uma vez, Vanna Medeiros aqui ao meu lado. Sempre um prazer. Olá, Loki. Muito bom tê-la sempre aqui junto pra fazer essa leitura de e-mails. É uma tarefa muito chata fazer isso sozinho, viu? Os ouvintes estão gostando, eu tô sabendo. É, tem ouvinte gostando, tem ouvinte adorando, tem ouvinte elogiando uma voz feminina aqui nesse programa. Eu tenho gostado muito dessa fase de convidados, viu? Tem rendido bastante coisa, tem rendido bastante comentário. A galera tem gostado dos convidados. O pessoal que tá chegando aqui mandou muito bem na seleção das músicas. Eu não sei como é que vai ser hoje. Hoje o programa tá mais polêmico. Pra dizer o mínimo. Atenção, passageiros dessa Máquina do Tempo. Eu vou tirar o meu da reta. Isso aqui é puro atendimento de pedidos de muitos ouvintes. Ah, você não tem culpa nenhuma, né? Eu não tenho culpa nenhuma, só estou atendendo pedido dos ouvintes. Isso pra aprender a voltar a botar a rédea nisso aqui, porque democracia só funciona quando a gente comanda. Vamos falar dos e-mails dos programas anteriores. Qual é o nosso primeiro e-mail aí, Vanna? Então, o nosso primeiro e-mail vem do André. Olá, me chamo André Portugal. Aliás, esse André é um ouvinte que já é ilustre sem nunca ter participado do programa. Olha, ele já chega no tapete vermelho aqui na primeira vez, é isso? É, vocês já vão entender, ó. Olá, me chamo André Portugal, 33 anos, carioca e guitarrista. Alguém no Twitter mencionou o Máquina do Tempo e comecei a escutar os programas. Achei que meu pai iria gostar de dar umas voltas no DeLorean e agora ele não deixa vocês em paz. Sou filho do Nerdandertal do Twitter, que mandou o e-mail lido no último programa, número 72, na voz da Vanna. Que maravilha, olha só, Nerdandertalzinho. Né? Aí ele mencionou, aliás, que tinha uma banda com a família, que tinha um filho que tinha apresentado o Máquina do Tempo pra ele, e o filho mandou um e-mail pra gente. Olha só que maravilha, André. Pô, seja bem-vindo, traga seu pai, traga a família toda. Aliás, André, o senhor seu pai, ele mandou um link pra mim aqui no Twitter, da banda toda aí de vocês, tocando num barzinho, não sei onde que era não, mas aí me amarrei, vou botar o link aí embaixo no post pra galera conferir a banda de Nerdandertal e família. Ah, muito bom. Muito bom. Aí ele continua aqui, que o pai, ele fala que o pai disputa os solos mais bacanas das covers que tocamos na nossa banda. Ele zoou Guns N' Roses, mas depois dos Beatles e dos Rolling Stones, depois do Pink Floyd, do Dire Straits, do Led Zeppelin e do Grand Funk, enfim, é a banda preferida dele. Olha! Depois de tudo isso, é a banda preferida dele. Ah, entendi. É a 50ª banda preferida, sim. Olha aí, Nelson, teu filho botando teus podres aqui na internet pra todo mundo ouvir. Olha só que coisa. Depois dá um puxão na orelha nesse garoto, hein? Deixava não, hein? Aí ele continua aqui. De um tempo pra cá, ando escutando bastante rockabilly. Não sei se vocês já fizeram algum programa com o tema. Aqui no Rio, existe a Riobilly, festa dedicada a esse tipo de filosofia de vida, e estou sempre indo. Desejo a vocês sucesso com o programa. Grande abraço, rock and roll. André Embuzeiro, do Rio de Janeiro. Eu adoro rockabilly. Vira e mexe, quando tem oportunidade, quando tem uma banda que eu curto aí, costumo jogar um rockabilly aqui na programação do Máquina. Nessa brincadeira, já toquei uns Stray Cats umas 3 vezes, já botei um Horror Pops. Vira e mexe, aparece pipoca em um rockabillyzinho, mas um especial de rockabilly ainda não rolou. Veja bem, ênfase no ainda. Curto muito. Tô curtindo ultimamente, dentro desse estilo, muito a fase solo do Brian Setzer, que é do caramba. Você já deve conhecer. E essa festa aqui, Rio Billy, cara, eu não conheço, não. Eu vou procurar o link dessa festa e colocar aí no post pra todo mundo conhecer, inclusive eu. Valeu pela dica, cara. Próximo e-mail é de quem? Ah, esse aqui, nem vale a pena ler. Vamos pro prato. O próximo e-mail é do Arthur Franco, lá da Rádio Blá. Ele já comenta aqui o programa. Ele fala: grande Oktok, como vai? Cara, apesar do atraso, muito boa edição com a participação do Wagner. Certeza que seria Beck e o Wilco. É, é claro. E muito bom ouvir Filter de novo. Uma banda que achava sensacional, porém tinha esquecido dela. Vou procurar a discografia deles por aqui. Ouviu, senhor Wagner Brito, que não conhecia Filter e teve a pachorra de dizer que parecia ele Linkin Park. Vai, corre atrás de Filter, vocês vão gostar. Vai por mim. Aí ele continua: ah, fiquei muito feliz com o convite pra participar da edição, e com certeza eu topo, é só marcar, seria uma honra. Mais um aí que já tá marcado, com certeza a sua participação é mais que bem-vinda aqui, ó, tu. Vamos mostrar aqui pro Wagner como é que se faz aí um programa sem ser alternativo. No mais, quero desejar tudo de ótimo pro Leandro nesse novo passo na vida dele. Um grande abraço, Arte. Tenha certeza de que o Leandro tá ouvindo aqui o programa. Aliás, eu consegui bater uns 15 minutos de papo com o Leandro outro dia aí pra perguntar como é que tá o moleque, como é que tá a família com a chegada do garoto. Cara, ele tá curtindo. Vamos ter mais alguns programas ainda com convidados antes dele voltar, mas esteja certo de algumas coisas. Um, ele tá na pilha pra voltar. Ele disse que tá sendo muito irritante ouvir o Máquina do Tempo como ouvinte. Deve querer dar o pitaco dele em toda hora e não pode, né? Exatamente. E segundo, cara, o moleque está alive and kicking, como diria a música antiga do Simple Minds. Todo recém-nascido tem cara de joelho, né? Mas é um joelho muito fofinho. A família toda tá muito feliz. Leandrão, aí um abraço, cara. Curta aí os filhotes, curta a patroa. Seu lugar está garantido aqui, como sempre. O próximo e-mail é de alguém que eu estou começando a ter muita raiva, viu? Ah, é? Muita raiva? É, tá começando a ficar muito abusado esse porco aqui, cara. Acho que eu vou fazer um torresmo aqui. É o porquinho, porque é da casa. É, só porque é da casa que tá ficando abusado, né? Tá pensando que o Alicent já pode tirar a camisa, pendurar atrás da geladeira pra secar, pegar cerveja. Tá pensando o quê? Oh. E aí, pessoal, tudo beleza? Eu ouvi no último cast que vocês gostariam que eu mandasse um arquivo com a minha voz, mas eu não tenho nenhum microfone com saída USB aqui, então não será dessa vez que vocês irão rir de mim. Ah, mentiroso. Eu acho que ele amarelou, viu? Acho que esse porco amarelou, hein? E ó, que toque, fique calmo, não tenha ciúmes, mas que é muito bom ouvir uma voz feminina, isso é bom sim. Não, que é bom ouvir uma voz feminina é ótimo, é fantástico, é maravilhoso, é melhor do que ouvir aquela voz de cueca suja do Leandro. Sobre o cast, mais uma vez eu fiquei perdido, pois não conhecia quase nada das músicas, o que não tira aqui a sua qualidade. A propósito, eu desconheci a versão original de Lyla do Clapton, que ficou muito diferente da acústica. Sim, é verdade, ficou é muito diferente. Eu já conhecia a versão original, a minha reação foi contrária, né, porque foi uma puta surpresa ver como que ele fez aquele arranjo diferente. Só depois é que eu vim a descobrir que muita gente não conhecia a versão original e pensava que a música original era aquele bluesinho lento, né? Quando eu tava conversando com o Vitor e ele me trouxe a gravação de Lyla no original, eu digo: cara, isso vai cair como uma bomba, vai ser maravilhoso, vai abrir os olhos e os ouvidos de muita gente. Tem só que agradecer aí ao Vitor por ele ter trazido essa e, cara, todas essas outras bandas. Ele fez a seleção sozinho desse especial de 60, não teria convidado melhor pra botar isso na mão dele. Ó, que toque abusando do convidado, já falei. Veja bem, eu não tô abusando, eu estou retribuindo um favor, porque há tempos atrás ele me chamou pra gravar um Mufo D, onde eu fiz uma seleção sozinho lá também. Nada mais justo do que cobrar, né? Exatamente, eu tô cobrando, só tô cobrando meu troco. E Tina Turner é muito bom de se ouvir, mas é claro que na minha mente ela ainda está associada à música Simple the Best, ainda mais com este vídeo que tem a participação do Ayrton Senna. Detalhe para a cara de meninão todo feliz pela homenagem da Tina ao Senna. Aí ele manda um link aqui. Deus do céu, que com certeza estará aí no post. Eu ainda não vi, eu tô com medo de ver isso. Então, não me per- perguntem qual é desse vídeo, porque eu ainda não sei, eu ainda não vi. Eu acho que vocês é que vão dizer. E aí é isso, ele termina com um abraço a todos e o lalá, hein, Mayra? Será que ele me confundiu com a Mayra do... Ou isso, ou ele tá querendo comprar briga com a podosfera toda, né, cara? Ó, eu vou passar esse recado pro Dudu Salles, hein? Ele não pode ser tão bom quanto eu, não. Não, Dudu, não, ele não vai bater em ninguém, não. Não, ele manda o Flávio. Por hoje é só, né, pessoal? Por hoje é só, então. Pelo amor de Deus, vamos correr logo pra esse programa, porque eu quero acabar com isso o mais rápido possível, enterrar e dizer que eu nunca fiz isso na vida. Negar até a morte. Se alguém te perguntar, você vai negar. Até sob tortura. Já que a dor é inevitável, né? Chega de papo e bora pro som do Hard Rock Farofa, começando com Bon Jovi em You Give a Love a Bad Name, na máquina do tempo. We'll be right back. That's how you handle him, son. Never give him an inch and maintain discipline at all times. Remember that word, discipline. I will, Pa. Through every endless day, I want. break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Skid Row tocando um clássico dos anos 90, I Remember You. Escolha de Cláudia Simas aqui, olha, nossa especialista. Você tem dúvida que a escolha foi minha? Você acha que alguém, algum ouvinte vai ter dúvida de que essa foi uma escolha minha? Não precisa nem ter falado. Na verdade, vai ser difícil nesse programa alguém descobrir o que, que eu escolhi, né? Pois é, né? O programa é 100% Cláudia Simas. A responsabilidade é toda minha. Então, na dúvida, culpem a Cláudia por esse tropeço do Máquina do Tempo, mas eu tô curtindo pra caramba. Um prazerzaço pra mim ouvir Sebastian Bach, porque eu sou fã do cara, o cara é a Barbie do rock'n'roll. Oh, olha aí! Aquela pele de seda, aqueles cabelos louros, aquela coisa linda. E, pô, tem que aturar porque o cara canta pra caramba, né? Sem falar que, na verdade, por debaixo de toda essa pele linda, maravilhosa de Barbie, amorosa. O cara é um nerd do caramba, né? É verdade, o cara é um nerd pra caramba. Eu perdi um pouco o tracking do Sebastian Bach, depois que ele saiu do Skid Row. Sou uma fã meio relapsa, na verdade. Eu sou tão farofa, que eu só curto os caras quando eles estão na alta. Então, morreu o Sebastian Bach, morreu. Não, acabou, não quero mais saber deles, entendeu? Na verdade, ele tá aí fazendo turnê com esse novo Guns, né? Tá fazendo turnê com o novo Guns, enquanto o Skid Row, quando separaram, passou a fazer turnê com o Kiss. Olha aí. Na volta do Kiss. É, a farofada é meio promíscua, todo mundo interage, todo mundo... É uma bacanal dentro daquela panela, todo né? Todo mundo se frequenta. Todo mundo se frequenta. Mas por que I Remember... Vamos falar de I Remember You, que é do primeiro disco deles, se não me engano? I Remember You é do primeiro disco deles, junto com 18 in Life, aquela balada deprê. A balada deprê. Toda vida. Daquele clipe passando na prisão. Ele olhando a televisão, assim, aquela coisa esquisita. E só depois é que eles emplacaram mais dois, que foi o In the Darker Room, que foi totalmente apoiado por público e crítica. Com certeza. E depois veio Wasted Time, que eu sempre confundia com Wasting Love. Com... Eu sou um fracasso total com nomes de música. E naquela época, eu gostava do som, mas eu não ligava os nomes. Eu era totalmente revoltada com tudo. E era uma época muito MPB minha. Então, olha, pra mim, Wasted era tudo Wasted. Tudo Wasted, né? Era tudo Wasted. Só faltava tudo... botar o Wasted Dias, eu era o Merei também. Ah, nesse não, estado. Nem fala. Olha aí. É, mas os caras emplacaram dois discos logo em sequência, 89 e 91. Continuaram fazendo turnê mundo afora. Até que eles vieram pro Brasil e desandou tudo. Foram vaiados no Brasil. Foi o pior show da história deles. Um dos piores shows no Brasil, que o Brasil já viu. E quando voltaram do Brasil, expulsaram o Sebastian Bach da banda. Nossa! Saíram em turnê com o Kiss e o Sebastian Bach foi fazer turnê solo. Carreira solo, como respeitado, porque ele tem uma formação lírica muito forte. Ganhou o mundo, né? Seguiu seu rumo e nunca mais se ouviu falar. Em... Uma pergunta agora que me deixou na dúvida. Quem cantou nessa turnê do Conquist? Foi o Johnny Solinger. Muito prazer, Johnny Solinger. Nunca ouvi falar de você. Eles saíram cantando com Kiss, foi o vocalista escolhido lá, selecionado. Pra entrar no lugar do Bach? Pra entrar no lugar do Sebastian Bach. Nunca mais aqueles agudos foram os mesmos, isso a gente tem que reconhecer. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho que falar. Eu recebia, né, algumas músicas do Sebastian Bach na carreira solo, inclusive, não tô falando nem por eu ser um fã absoluto da banda, não. Mas quando eu comprei o tributo ao Rush, o Working Man, tem duas músicas lá cantadas pelo Sebastian Bach. Que eu tenho que dizer, eu tenho que reconhecer. São duas das melhores faixas ali de vocais que tem, que eu fiquei impressionado. O Sebastian Bach, na verdade, eu digo que não acompanhei a carreira dele, mas o que saía dele na mídia era que ele estava fazendo muitos tributos. Uhum. Vários tributos. Ele era sempre convidado para fazer tributo. Sim. Eu acho que ele é um cantor muito bem sociável, né? Muito querido. E todo mundo chamava ele pra fazer tributo. Ele fez vários tributos, inclusive de bandas que a gente ainda vai tocar aqui na Máquina do Tempo. Aguardem aqui. Vocês vão ouvir falar ainda de Sebastian Bach fora do bloco do Skid Row. Esse show que você falou dele aqui no Brasil, eu lembro que tinha uma briga muito forte dele com o pessoal do Extreme. Tinha. Né? Era aquela coisa da bandinha baladinha. Uhum. O Extreme era uma banda, na verdade, era uma banda pro Brasil, One Hit Band. Sim. Né, que ficou famosa só com Modern Words. E olhe lá. No Brasil também não emplacaram nenhum outro hit, mas ficou, os fãs eram meio rivais. As bandas, se eu não me engano, as próprias bandas também, eles falavam mal um do outro. Meu Deus, que mundo é esse? É, eu lembro que tinha essas briguinhas. Tô acostumada com essas coisas violentas, não. E tanto que quando chegaram aqui, não me lembro agora qual das duas bandas tocou primeiro, mas botaram as duas na mesma noite, uma seguida da outra, né? E todo mundo tava assim, cara, isso vai ser mais do que um show, vai ser um duelo, né? Acho que era um Hollywood Rock ou algo foi do tipo. Hollywood Rock. Mas é uma briga de de ladies aqui na pauta. O Skid Row foi vaiado agora com essa informação, né? Uh-huh. Acentuada, porque na minha cabeça eu não lembrava desse detalhe. Se bobear, foram os fãs do Extreme que vaiaram o Skid Row. Provavelmente. E acabaram com a banda. Acho que aqui no Brasil a briga entre os dois, o Extreme ganhou de lavada. Extreme ganhou de lavada e acabou com a banda, porque quando voltaram, o Sebastian Bach foi literalmente expulso da banda por incompatibilidade de gêneros com o resto. Não, e o legal, uma coisa também que eu já ia esquecendo de falar, né? O Skid Row, ele chegou com o pé no peito da galera toda, mas ele tinha um padrinho. Ah! O padrinho não morre pagão. E quem era o padrinho do Skid Row? Quem era o padrinho do Skid Row? Quem? John Bon Jovi. Olha aí. Tá explicado, cara. Quem tem John Bon Jovi de padrinho não... Não morre pagão. Não morre pagão, cara. Ele não morre pobre. Ele tinha tocado com o Dave Sabro. O Dave Sabro foi guitarrista do Bon Jovi em 1984. Gente, o Dave Sabro? É. Dave Snake Sabro do Skid Row? É, Dave Snake foi guitarrista do... Era amigo de infância do John Bon Jovi. E olha, foi ele que fundou o Skid Row. E o Bon Jovi que apadrinhou, que apresentou ele pra Atlantic Records, que é a gravadora Farofa. Uh-huh. E foi o John Bon Jovi que trouxe o Skid Row pra gente. Eu tenho que ser fã do John Bon Jovi, vamos falar sério. Né? John Bon Jovi, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que a gente já ouviu antes, e vamos falar daqui a pouquinho, mas antes disso a gente precisa citar os clássicos do glam rock. Estamos falando de Motley Crue. Ah! Meu Deus. Nick Six. Tommy Lee, meu Deus do céu, me segura, que toque, me segura, que eu tô nervosa. É, galera, Nick Six e companhia causam efeito nas pessoas, né? Principalmente nas mulheres. Eu não sei o que falar de Nick Six, é complicado pra mim demais falar de Nick Six. O mais novo ex-marido da tatuadora Kate Von D. Olha só, essa mulher sabe tudo, rapaz. Por isso que eu chamei ela aqui pra fazer esse especial de farofa comigo. Nós acabamos de ouvir Girls, Girls, Girls, do disco de mesmo nome, de 1987. Aliás, 87 foi o ano da farofa, hein? 1980 até 89, até 92 foi o ano da farofa. É, foram os anos da farofa. Foram os anos da farofa. Os anos da farofa. Por isso que deu os anos 80, é a década perdida. É o ano do glam rock, né? É o ano do glam rock, não teve como, é glam cara. Rock, hair glam rock. Rock, glitter glam rock. Tem uma técnica de marketing que diz isso. Você não pode ser o primeiro colocado numa categoria. Você cria uma categoria e seja o primeiro colocado. Então tinha o hard rock. Aí alguém não queria. Ah, mas hard rock já tem lá, sei lá, o Def Leppard. Então, sim, vamos ser o glam rock. Aí vem Motley Crue. Aí vem o hair glam rock. Aí vem Poison. Então cada um cria um estilo de rock. Thief glam rock com o Van Halen. Por ser vai. Um metal sorridente. Enfim. Vamos por aí embora. Vai. É, o negócio é fazer rock and roll, botar as pedras pra rolar e a galera seja feliz. Mas o engraçado é que o Motley Crue, ele, apesar dele sempre trazer um visual carregado, bem exagerado, eu diria, eles começaram se colocando, pelo menos eles colocavam, não que alguém acreditasse, eles se colocavam como uma banda de heavy metal. Sim, sim. Aliás, o som deles era bem heavy metal nos primeiros discos, né? Bem heavy. Aliás, os clipes eram toscos, assim, quase satânicos. Botava pentagrama. Quase Manowar. Quase Manowar. É. Meu Deus, eu vou apanhar por causa disso. Como falar Motley Crue com o Manowar, socorro. Que toque, me controle. Eu quero é mais. Mas é sério, cara, botava assim aqueles bodes com chifrão, pentagrama, escambau A4. Mas na hora de se vestir, eles ainda botavam roupinha colante, jaquetinha no peito, sombras, lápis, olho, lápis, rimeis, etc. E topetes e manto. E por aí vai, né? Enfim, cabelos de 2 metros de altura. E, então eles ficavam meio no meio do caminho, pelo menos visualmente falando. Não, eram os reis das capas proibidas, né? Eles eram. Capas censuradas. Totalmente, totalmente. Pior do que eles. Só as bandas de metal mesmo. Mas no Girls, Girls, Girls, eles assumiram o lado hard rock, glam rock de vez. No som, inclusive. Tanto que essa aqui, quando eles lançaram a faixa título, cara, virou um hino farofa, né? Totalmente farofa. Nós ouvimos isso aqui, cara. Ah, todo mundo canta. Vamos combinar que o rock farofa é aquele rock que você diz que é uma merda, mas você canta. É chiclete. Você para e você canta. É rock and roll all night aplicado. Ah, total, cara. Total, na prática. E vai cantar Girls, mas, vai cantar o refrão de Girls. Você Girls não toda vez que é, canta. Exatamente. É o refrão chiclete. Você pode não gostar, mas daqui a pouco você tá na fila do banco, você tá lá... que droga! Sai! Eu cantei! Droga! Não, e eles são... o comportamento deles também era farofa. Não eram eles que fugiam com as grupes? Sim, é verdade. Eram eles que fugiam com as grupes. Há uma briga feia aí, né? De quem tinha mais grupes nessa época entre as bandas aí. E se não me engano, o Motley Crue ganhava de lavada. Todo mundo queria Nick Six. Ah! Ai, gente, bota lá no Google Nick Six e vai em imagens. Mulherada, ouvinte do Máquina do Tempo, me dê razão. Bote nos comentários, pelo amor de Deus. Eu não estou só, não me deixem só. O que é o Nick Six? O que é aquele sessentão, gente? Pela madrugada, aquele homem é um espetáculo. Ele já pegou a coelhinha da Playboy. Ele tá com uma menina agora que não tem nem 20 anos de idade, essa menina, essa tatuadora Kate Von D. É um espetáculo aquele homem, é um espetáculo. Tá aí. Aí vambora, eu sou grupo mesmo, fugiria com ele também. Olha aí. Tenho dito, pronto, falei. Revelações na Máquina do Tempo. O cara é tão bom, que Bruce Dickinson escreveu uma música pra ele. Mas por que que Bruce Dickinson escreveu uma música pra ele? Por que Bruce Dickinson escreveu uma música? Porque o cara pegou a mulher do Bruce Dickinson. Bruce Dickinson escreveu Tattooed Millionaire, porque o Nick Six pegou a mulher do Bruce Dickinson. Peraí, antes ou depois dele já ter casado? Depois. Sério mesmo? Depois, foi caso mesmo, foi traição. Bruce Dickinson tem um chifre afinado com o Nick Six? Nick Six, e o cara leva nas portas. Ele é um ser superior. Você tinha que ser um ser superior. Eles acham que ele vai fazer barraco? Nada, ele fez uma música em homenagem ao cara. Aí. Quem mais fez música em homenagem ao cara? Steve Tyler. Olha aí. Steve Tyler fez Dude, Looks Like a Lady. Eu acho que ele looks like a lady em qualquer lugar. Lá em casa ele ia aparecer uma lady. Eu duvido. Duvido, meu irmão. E outro que escreveu pra ele foi Mark Knopfler. Olha aí, Mark Knopfler do Dire Straits. Mark Knopfler escreveu Money for Nothing, inspirado na performance do Motley Crue na MTV. I want my meu MTV. Deus, olha só, Motley Crue. Porque eles dominavam, Motley Crue dominava a MTV na época. Só dava clipe do Motley Crue. Motley Crue é uma daquelas bandas que sabe dominar a arte do videoclipe. Do videoclipe, como a presença poucos. De palco, a farofada do hard rock. Farofada, né, cara? Farofada. Sem falar, é engraçado, né, cara? Com Vince Neil nos vocais, a gente tá falando de Nick Six, que é um baixista que fica lá normalmente lá atrás. Ah, desculpa, eu sou farofeira, vou falar do Nick Six. Não, com certeza. Fale do Vince Neil, fale do Vince essa, Neil. Não, aliás, não, nem preciso falar de Vince Neil, não, porque essa banda aqui, na verdade, é a banda da cozinha, né? Além de Nick Six, outra criatura também que tá até hoje nos jornais é o Tommy Lee. Precisa falar mais do Tommy Lee, além de ex-marido da Pamela Anderson, que apareceu no vídeo proibido. Que é essa a gente nunca sabe, né? Eles fizeram um videozinho na lua de mel, o videozinho vazou pra internet, de repente foi distribuído por aí, papapá. Hoje em dia você encontra em qualquer locadora? Acho, em qualquer locadora, no camelô na Largo da Carioca, e tá tudo certo. Exatamente. E ninguém morreu por causa disso. Exatamente, Tommy Lee é da real. Pô. Antes de encerrar sua Motley Crue, uma coisa que é bárbara, os caras são tão intensos nessa coisa de show, de palco, de excentricidades, que na lista de camarim deles, o que que aparece? Uma jiboia de 12 metros, uma submetralhadora, e tem que ter horários marcados nos AA de onde eles estiverem tocando. Então, se eles vierem pro Rio de Janeiro, Alcoólicos Anônimos do Rio de Janeiro, se preparem para receber Tommy Lee e companhia, porque vão agendar horário pros caras, porque eles têm problemas com bebidas, eles assumem isso e eles têm que frequentar a reunião, wherever eles estejam. Aonde eles estiverem. Medo. Então grupos, prepare-se. A excentricidade do bem. Eu só fico pensando, né, os alcoólicos lá, né, boa noite, meu nome é José da Silva, eu sou alcoólico, e entra o cara com uma jiboia de 12 metros. E uma submetralhadora na mão. Eu não bebi hoje, por que que eu tô vendo isso? Ai, primeira música do bloco, quem? O rei. O mestre. O mestre dos mestres, John Bon Jovi. Gente, o que seria a nossa vida? O que seria a vida de quem nasceu perto, depois dos 70, sem Bon Jovi? Ah, seria um nada. Pode. Seria uma angústia. Teria um vazio no hard rock sem John Bon Jovi. Cara, seria um vazio no coração e na alma dessas mulheres. Um vazio no pâncreas, um vazio... No fígado. Fígado. Um vazio no útero. Me controla, que toque. Me controla, eu estou sem controle. Eu te chamei pra você gravar esse programa comigo exatamente por causa disso. Não, gente, John Bon Jovi. Tem que tocar John Bon Jovi no Máquina do Tempo. Qual foi a vez que tocou John Bon Jovi no Máquina do Tempo? Acho que essa é a primeira. Ah, tem que tocar John Bon Jovi no Máquina do Tempo. E aí vem o meu parto, né? Da, sei lá, quantas semanas a gente tá falando desse especial. E há quantas semanas eu estou pensando, meu Deus, que uma música do Bon Jovi eu vou botar no Máquina do Tempo. Você tem direito a apenas uma música, Cláudia Simas. E o que você colocou? Não, a escolha não foi muito difícil. Tinha que botar uma coisa com pegada. Tinha que botar uma coisa que fosse no primeiro acorde. Putz, isso é Bon Jovi. Pra abrir o bloco, pra abrir o programa, You Give Love a Bad Name. Clássico do Bon Jovi, diretamente do disco Slippery When Wet, de 86. 1986, éramos crianças. Éramos inocentes. Éramos inocentes. A gente só queria sacudir o pescoço, de bagunçar a cabeça e cantar rock and roll. Exatamente. E Bon Jovi apareceu cheio de riffs e ele era musicalmente completo. Você sabia que a primeira, olha só, nerds de plantão, a primeira participação de John Bon Jovi com, sei lá, 10 10, 11 anos de idade, 13, alguma coisa assim. Foi num disco de Natal de Star Wars. Olha que bonito. Ele cantando e tocando We Wish You a Merry Christmas num disco de Christmas in Stars, uma coisa assim. Que bonito. Engulam, nerds, engulam o rei da farofa porque ele merece. Ah, mas quem disse que nerds não gostam de farofa? Eu acho que gosto. Aquele negócio de que, por mais que a gente não goste, que você falou aqui no início do programa, uma ova. Todo mundo gosta de rock farofa. Na verdade, nós aqui, que eu digo, eu e Leandro Bucol, que não está presente aqui. Se bem que o Leandro, eu tenho que falar aqui, eu vou aproveitar que o Leandro não está aqui, está de licença paternidade, eu posso jogar essas merda toda no ventilador que ele não vai me alcançar. Leandro Bucol, o senhor Leandro Bucol, eu sei que você não vai negar, mas o senhor Leandro Bucol tem o disco solo do Hit Sambora na sua estante, que eu sei. Eu vou lá tirar foto disso. E aí ele vem dizer, ele vem com um papinho dizer não, porque aquele disco do Hit Sambora é de blues. Mas o Hit Sambora vendeu isso, né? É. O Hit Sambora não é bobo, ele brigou com o Bon Jovi, queria desfazer, assim, desassociar a imagem. Sim. O que ele fez? Ah, agora eu só canto blues, agora eu só canto jazz, agora mimimi, Bon Jovi mesmo, que não renega as madeixas. Mas mesmo assim, quando você coloca aquele disco do Hit Sambora, você ouve aquele ranço de Bon Jovi. Não tem como, né, cara? Não tem como, o Hit Sambora é a alma do Bon Jovi. É a alma musical do Bon Jovi. Sei lá, o Bon Jovi deve ser 70% Bon Jovi, 20% Hit Sambora e 10% todo o resto que fez participações especiais. Exatamente, não o resto é a banda que acompanha. Com ninguém, não querendo ser injusta com ninguém, mas essa é a verdade. É a verdade que move o mundo. Pô, pra mim foi um parto escolher uma música do John Bon Jovi, porque eu ia lembrando das músicas, ia pensando, meu Deus, o que que eu vou... Essa também é farofa. Essa todo mundo também vai reconhecer, essa também vai causar o mesmo impacto. E eu não consegui escolher, Bom, é um parto, né, cara? Living on a Prayer. A música apareceu em 3 ou 4 filmes. Foi trilha sonora de 3 ou 4 filmes. Wanted, Dead or Alive. Never Say Goodbye. A balada mais chorona do John Bon Jovi. I'll Be There For You. I'll Be There For You. Eu não botei por sua causa, né? Porque você falou pra mim que ainda vai botar I'll Be There For You no especial de Dia dos Namorados. Eu coloco I'll Be There For You no especial de Dia dos Namorados. Então eu tirei, porque I'll Be There For You, aquele lance de I'll Be There For You, I'll Be There For You. Gente, aquilo é lindo. Pura poesia. Pura. O romance, o roqueiro romântico, o roqueiro, roqueiro poeta, aquele cara, o conquistador, aquele é lindo. Não. E ainda lembro do senhor Demi Moore cantando aquela música no filme totalmente desafinado. Cara, dá pra ficar horas aqui falando de John Bon Jovi. Com certeza, não podemos esquecer de Miracle. Miracle é minha preferida. Eu sei. Miracle é minha preferida, não é do grupo Bon Jovi, é do Bon Jovi álbum solo. Do Bon Jovi álbum solo. Do mesmo álbum onde tem Always, Blaze of Glory. Mas Miracle, gente, Gente, é tribiante. Quem não conhece, procura na internet. A letra é uma obra-prima. Deus. Da cafonice rock-erronesca. É lindo demais. E o clipe tem a participação especial de Joey Tribbiani. Joey Tribbiani, que Matt LeBlanc escambau. Estou eu lá, época pós-MTV, porque na época MTV eu não me ligava nesses detalhes. Estou eu na época pós-MTV, graças a Deus, temos o YouTube. Exato. E eu olhei assim, e os caras chegando numa cidade chamada Milagros. Aham, captou? Captou. Aqueles motoqueiros chegando na cidade, com cabelo ao vento, bandanas, lenças amarradas no cabelo, e eles se refrescam numa fonte. Quem tá lá se refrescando na fonte? Joey Tribbiani, tão novinho, tão bonitinho, aquele topetinho caído na cabeça. Não. E ele leva a menina, a mocinha lá do da aldeia embora na garupa da moto no fim do videoclipe. É lindo demais. Ele chegou pra mexicana, chegou no ouvido, how you doing? Não. Eu tenho certeza que ali nasceu o Joey Tribbiani. Olha só, ele é tão rei do farofa, tão coerente, que ele tá agora com quase 50 anos e ele assume que tem medo de ficar careca. Ele toma remédios, ele faz tratamento. Ele olha pro Sting e diz assim, esse é um cara bem resolvido. Eu não sou que nem ele. Eu não sou que nem ele, então eu vou assumir que não sou que nem ele, vou tomar um remedinho aqui, né, e vou manter minhas madeixas louras. Bom, Jovi é o rei da farofa e com razão, cara. Com razão, 120 milhões de discos vendidos no mundo inteiro em 25 anos de carreira. E a cada lançamento, a cada disco que ele lança é um sucesso, o cara em placa. E ele faz filme, ele faz comercial, ele faz... Mr. Entertainment. E eles são reconhecidos também, né? Sim. Quem abriu o show pra ele? vamos ler a lista? Vamos ler a lista. Lá, vai. Quem alguns nomes. Alguns nomezinhos, não sei se vocês vão reconhecer todo mundo, mas a máquina do tempo tá aqui pra isso, né? Exatamente. Pra passar informação, né? Vamos lá. Então, se você não conhecer conhecer alguém, manda um e-mail. Manda um e-mail pra gente, para podcast@maquinadotempo.blog.br. E que o OkTok te conta a história dessas bandinhas, esses frins que abriram para o Bon Jovi em algum momento da história. Bandinhas alternativas. Bandinhas alternativas. Aerosmith, conhece? Nunca ouvi falar. Scorpions, conhece? Também não. Twisted Sister. Imagina Twisted Sisters abrindo. Meu abrindo para o John Bon Jovi. Deus do céu. E Skid Row. Skid Row. Abrindo para o Bon Jovi. Queensryche, que nós já tocamos tanto aqui. Queensryche, Mr. Big, Dio. Dio, Rony Dio. Engulam. Engulam, metaleiros, que Dio já abriu para o John Bon Jovi. Cara, Anthrax já abriu para o Billy Bon Jovi. Billy Idol. Olha só, Ugly cara. Kid Joe. Pretenders. Pretenders. Pretenders, aquela coisinha bem... Não? Só isso. Matrico também não tava fazendo nada, resolveu abrir pro Bon Jovi. Tá de bobeira, né? Tô de bobeira, tô fazendo. Vamos fazer um som, bora aí, fora, né? O cara é o rei da farofa. É o rei da farofa. Eu tinha que abrir mesmo esse especial do Máquina do Tempo. E tinha que fazer parte do Máquina do Tempo mais cedo ou mais tarde, né, OkTok? Né, Bucol? Eu sou muito abusada, me controle, OkTok, ela está descontrolada. Ah, eu quero é mais. Aliás, mais ainda a gente vai ter a partir do segundo bloco, que começa agora com Twisted Sisters com We're Not Gonna Take It na Máquina do Tempo. Go dunk your head in the horse trough out there. In here, we pour whiskey. Hold on, little girl. Show me what he's.

hotel room. I got the call last Christmas Eve and they told me the news. I tried all night not to break down and cry as tears rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir... Poison! Poison na máquina do tempo. Olha, eu tenho que confessar uma coisa antes de falar qualquer coisa. E uma vontade gigantesca de colocar Unskinny Bop pra tocar na máquina do tempo. Mas eu acho que Leandro Bucol nunca ia me perdoar por isso. Eu quase não estou te perdoando por isso. Gente, mas tinha que colocar Poison, tinha que colocar Poison. É, e Something to Believe in é bonitinho, vai. Eu peguei leve, eu peguei leve. Something to Believe é uma música fofa, é uma música toda baladinha, no maior, assim, que honra o rótulo de balada hard rock. Olha, eu fui muito generosa com você. Por um momento eu não ia ser, mas é Something to Believe in é fofinho, vai. É, por mais que me doa no coração, nós tocamos Something to Believe in, do disco Flesh and Blood, de 1990. 1990, ela vai fumaça. Tempo isso. Pra você ver que os anos 90 ainda tinha uma farofa bem resistente aqui. Ou seja, se você achou ruim essa retomada dos anos 80 que aconteceu agora no final da década de 2000, eu não sei como é que fala essa década, década zero. Década zero. Aguarde, porque a gente vai ter a retomada dos anos 90 a qualquer momento. E quem sabe Poison não ressuscita e aparece pra gente de volta. Meu Deus, não só Poison, como também Skid Row, Extreme já voltou, graças a Deus, que eu sempre gostei deles. Por aí, muitas outras que sobreviveram, que atravessaram os anos 90. Vão renascer. Vão renascer. Vão renascer, eu não duvido nada. Preparem a maquiagem e o laque, crianças. Pois não, tem várias curiosidades pra contar. Vou virar caras agora. Momento caras. Momento caras aqui com Cláudia Simas, vai. Pra começar, um lance que eu acho característico do Poison, que vai mostrar o que era o Poison. Slash foi barrado no Poison porque não era bonito o suficiente. Eu não sei se isso é bom ou ruim. O cara levou um toco de Bret Michaels e companhia porque não era bonito o suficiente pra fazer sucesso no Guns N' Roses. De certa forma, eu acho ótimo, porque ele realmente é a cara do Guns N' Roses pra mim, sabe? Mais até do que o Axl Rose, pra mim, eu acho o Slash a personificação daquela banda. Eu também acho. Eu acho que o Slash tinha uma legião de fãs, que é a legião de fãs que sustenta o Guns N' Roses até hoje. Porque a moçadinha farofeira que nem eu, que se apegou ao Axl, na derrocada do Axl, elas ficaram sem ídolo. Exato. E aí, os fãs do rock and roll, os fãs mesmo do guitarrista, dos riffs, daquele som, o hard rock mesmo do Guns, continuaram fiéis ao Slash e estão com eles aí hoje. Vai ter show aqui no Brasil, tá confirmado? Se eu não me engano, sim. Tá confirmado e não tenho dúvida de que vai lotar. Seja no Velvet Revolver ou na sua carreira solo, etc, Slash tá aí segurando a onda. Engraçado que quem entrou no lugar dele foi o Cici DeVille, não é isso? Cici DeVille foi quem entrou no lugar do Slash, junto com o Bret Michaels, eram a cara do Poison, a cara maquiada do Poison. O cara maquiada do Poison. Que no primeiro disco deles, eles já mostraram que vieram, né? Roupas coloridas, maquiagem, cabelos armados, né? O laque. Meu Deus. Eles eram o ícone do hair glam rock. Eu tenho que contar um episódio. Eu estava, iníciozinho dos anos 90, ou seja, MP3 ainda não existia, internet não existia comercialmente, né, aqui no Brasil, que só começou a explodir em 96. E eu estava na loja com dois amigos meus, e um deles, que era como um tarado que não consegue manter as calças fechadas, ele olhou assim pra aquele CD, tinha um CD com quatro mulherzinhas maquiadas assim, ele, caralho, olha só, tudo bando de gostosa, eu preciso levar esse CD. Quando ele pegou, Poison, Open Your Mouth and Say Ah. Open Your Mouth. É, crianças, vocês tomem cuidado, os anos 80 eram perigosos. Era muito perigoso. Ainda bem que eu era adolescente, eu não frequentava esse mundo promíscuo. Ficava só em casa mesmo, lá o controle remoto MTV, vamos gritar muito porque os caras são lindos. E rola estudo dizendo que mulher até se afeiçoa mais a homens com rostos delicados, né? Bom, não é muito meu caso não, mas de uma maneira geral, vamos esclarecer. De uma maneira geral, dizem que as mulheres são bem, estão com cabeça muito aberta a ter relacionamentos com homens rostos afeminados. E nessa época que o machinho era isso. Não, nessa época nos dias de hoje, com os emos e andrógenos e etc, né? É verdade, mas os andrógenos não seriam os andrógenos hoje, os emos não seriam os emos hoje, se não fosse essa geração glam rock dos anos 80 e início dos 90. Ou seja, crianças, já sabem em quem vocês devem culpar e metralhar, né? Mais ou menos isso. Um outro detalhe sobre o Cici DeVille que eu me lembro, uma dessas minhas amigas, ela defendia ferrenhamente o Cici DeVille porque ela dizia que ele era diabético. E ele apresentou vários, uns dois ou três vídeos, algumas entrevistas dele falando, gente, ele pegava a seringa, mostrava pra pessoa, pro repórter, gente, isso aqui é insulina, porque eu sou diabético, eu preciso disso aqui pra, enfim, sustentar a minha taxa de não sei de que, bababá, botava, não adiantava. No dia seguinte, guitarrista do Poison tava se sentindo, droga na TV. Coitado, gente, o roqueiro não pode ser boa praça, né? Não pode. Nem que tente muito, não consegue ser boa praça. Nego, quando vai pro AA, vai de jiboy de 12 metros amarrado no braço, vai, pensa. Porque, né, fez a fama deita na cama. Mas o Cici, quando saiu, quem entrou? Rich Kotzen. Cara, Rich Kotzen? Rich Kotzen tocou no Poison e entrou no lugar do Cici DeVille. Não, Rich Kotzen, temos que falar aqui, ele é a putinha do hard rock, né? O cara tá em todas. Não pode abrir uma porta que esse cachorro vai entrando. Mas é aquela coisa do guitarrista, né? O guitarrista quer tocar em tudo, É um fominho, é uma putinha, cara. Ah, não fala isso, não. Ah, vai. Ele tá rebolando ali naqueles postes de Google Doll, sabe? De Google Girl ali. Aí ele abaixa assim a calcinha, nego coloca R$10 Jones ali, ele vai lá tocar. Tá, ele pode até ser, mas ele era pegador. Ele era pegador. Sabe por que ele era uma puta boa. Sabe por que ele foi expulso da banda? Por que ele foi expulso? Ele entrou no lugar do CC DeVille e foi expulso logo em seguida. Por quê? Por quê? Porque ele pegou as escondidas, a ex-noiva do baterista da banda. Do Rick Rocket, que tá preso agora aí, acusado de estupro. O cara ficou traumatizado. Meu Deus do céu. Então, ele foi chifrado pelo Kotzen e o Kotzen foi expulso da banda. Eu nunca disse que por o Kotzen isso, eu não acho era... que é por isso que ele entra e sai. Ele entra, faz uma merda e sai. É, ele entra, sai, entra, ele sai. Ele é bom guitarrista, mas o pessoal não consegue tolerar o ego dele, então ele entra e sai logo em seguida. Veja bem, eu nunca disse que ele não era uma puta boa. Mas ele é uma putinha. Ah, e outra coisa do Poison também, eles também tiveram capas censuradas. Ah, além dessa do Open Your Mouth and Say Ah, que pra mim deveria. Essa, é possível que essa tenha sido uma das que foi remodelada. Remodelada? Remodelada. Porque uma foi porque era muito demoníaca. A outra porque era muito escatológica. Que essa nojo. Daí, de repente, era muito sexual. Não sei, vai saber, né? Não tava lá acompanhando capa a capa de disco. E quando chegava no Brasil, já devia chegar a capa comercial. Provavelmente, já devia chegar a capa final. Só aqueles roqueiros mais ferrenhos que viajavam e compravam disco lá fora conseguiam ter acesso a essas capas censuradas. Tanto do Poison quanto do Motley Crue, a gente não via essas capas censuradas aqui. Só ficava sabendo depois. Exatamente. Ah, esse disco tem uma outra capa que há 10 anos atrás foi censurada. Ah, bobão. Você pois não sabia? Eu tenho. E outra coisa também que eu acho muito legal é que tem música do Poison no Guitar Hero. Banda de hard rock tem que ter música no Guitar Banda Hero. Banda de hard rock que se presta tem que estar no Guitar Hero. E tá lá, Talk Dirty to Me. Por mais que o pessoal use muita fórmula pré-feita pra fazer solos de guitarra em banda de hard rock, etc., a gente tem que concordar, cara. Os guitarristas, pelo menos os guitarristas de hard rock, eles são muito bons. São os riffs que eu acho que são associados às músicas e às bandas até hoje. Exatamente. Você pode não gostar, mas você sabe quem é o guitarrista, sabe qual é a banda e sabe qual é a música. Você ouve aquele riff de Give a Love Mad Name que a gente abriu o programa agora? Pô, tu reconhece aquilo de longe, na primeira nota. É, você pode estar em qualquer lugar. Tem música que você precisa associar a um cenário, a um lugar, a um tempo. Esses riffs dos anos 80 e de hard rock especificamente, você pode estar no Japão, no meio do templo lá qualquer, e se alguém passar ouvindo no radinho de pilha, você vai identificar. Com certeza. Você desassocia de qualquer coisa e você vai lembrar que aquilo ali é um riff de hard rock. No meio daqueles tambores de teatro Xindô, você vai ouvir um Bon Jovi ali no fundo. E antes disso, nós ouvimos Mr. Big. Essa foi a escolha sua, né, o que toca, pode falar. Cara, deveria ter sido. Na verdade, deveria ter sido. Eu tenho que admitir, algumas bandas farofa foram responsáveis pela minha vida amorosa ou sexual na minha adolescência. E essa música, To Be With You, é uma delas. Gente, olha, Mr. Big, essa música especificamente... Eu não conheço outra música, tá? Tudo bem, pra mim é One Hit Band também. Eu vou direto pra 1991. Direto. Eu volto no tempo. Eu lembro do rosto das pessoas que estudavam comigo na época. Eu lembro do rosto das meninas que cantarolavam essa música comigo na época da música. Era uma febre. Essa música encheu o saco na MTV. Aqueles cabelos cacheados do vocalista. Aquelas modulações. Aquela mudança de tom. Aquela segunda voz que eles fazem. Gente, aquilo foi um grude em 1991. Que deve ter durado até 92, mais ou menos. Que não tinha como você viver aquela época. Se você não estivesse no mosteiro, você escutou essa música alguma vez na sua vida. Fato! Fato, cara. To Be With You, do disco Learning To Eat, que trouxe... Cara, aliás, o Mr. Big, ele, quando apareceu, Diego ficou maluco, porque ele era praticamente uma super banda, né? De músicos que já eram conhecidos de outras bandas, exatamente. Né? Billy Sheehan, cara. Grande Billy Sheehan, que acompanhou o David Lee Roth na carreira solo dele. Billy Sheehan, puta baixista, né? Esse é o momento que eu não me meto na conversa que a enciclopédia está falando. Não. Continua que eu tô gostando. Vai. Não, Billy Sheehan era um puta baixista, assim. Eu não gosto muito dele porque ele toca baixo como se fosse guitarra, sabe? Uhum. Ele pega... faz aquele monte de coisa, parece guitarra. E o grande Paul Gilbert, que também já tinha uma carreira solo de renome na guitarra. Puta guitarrista também aí, do nível do Steve Vai, do nível de um John Satriani. De repente, junta esses dois com mais o Eric Martin, mais o Paul Toppen. Cara, uau, que é isso? Super banda. É, como eu disse no programa passado, quando eu falei do Audioslave, antes do Mr. Big lançar a primeira música, ele já estava fazendo sucesso. Só a expectativa dele já causou burburinho. Então, quando apareceu o Tim Wilfield fazendo o que eles sabem fazer melhor, que é baladinha hard rock... Aquela coisa, aqueles clipes, assim, bem poser, né? Aquela coisa... Nossa. Bem blasé, um poser blasé, existe isso? Existe. É o caso do Forever do Kiss. Nossa, Forever do Kiss é... Tinha que estar aqui, tinha que estar aqui. É porque eu acho que não tinha espaço pro Kiss aqui, com tanta informação que a gente precisava passar. E o Kiss é... Você sempre vai falar que o Kiss é farofa em todo o programa, então ele já é homenageado automaticamente. Kiss vira e mexe, a gente toca por aqui mesmo, então... Mas o Forever, que é da fase Unmasked do Kiss, totalmente Mr. Big. Totalmente Mr. Big. Essa música, eu diria que foi muito baseada no Forever, cara. Momento Caras. Momento Caras. Quando Paul Gilbert saiu do Mr. Big, quem entrou no lugar dele? Quem? Pete Conte, olha só. Saiu do Poison, porque pegou a mulher do baterista lá e veio pro Mr. Big. Entrando no Mr. Big. E veio rebolar no poste aqui do Mr. Big. Ao som de Girls, do Motley Crue. Nossa senhora, que coisa. Nessa época que eles fizeram bastante sucesso também, eu acho que eles foram alavancados porque eles andaram abrindo shows na turnê do Aerosmith. Então, além da expectativa da banda ser uma super banda, ainda teve lá o padrinho, mais um padrinho, Steven Tyler, levando eles aí pra cima e pra baixo. É uma pena que só o To Be With You tenha feito sucesso. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, porque eles lançaram 6 álbuns de estúdio. Exato. Ninguém lança 6 álbuns de estúdio se não rende, né? Exatamente. Principalmente no mercado americano. E principalmente agora que eles estão voltando. E 8 ao vivo? Foram 8 discos ao vivo. Tiveram no mínimo 8 shows dignos de serem gravados. Tinha público, tinha fã, tinha conteúdo, tinha repertório. Mas aqui no Brasil não chegava nada. A MTV se fez nos anos 80 com as bandas de hard rock, com as bandas de glam. Com os posers, com os glams e com os cabelos e por aí vai. Exatamente. Os maiores produtores de clipes mais caros da história na época, né? Esse clipe especificamente era bem... Não, esse clipe era realmente bem básico. Baratinho, eles numa salinha cantando ali, Sim. Mas aí eu começo a me lembrar dos clipes gigantescos. Tipo Michael Jackson. Tipo Guns N' Roses mesmo. Eram altas produções, altíssima, né? November Rain, que foi um estouro. Exatamente, foi um estouro. Quase um Titanic de preço pra pagar aquele negócio. Don't Cry também. Era um absurdo, todo mundo ficava... Participações especiais. Aqueles clipes, todos os clipes do Aerosmith, pode procurar. pode ver. Pelo menos naquela época, todos os clipes do Aerosmith tinham cenas do Aerosmith tocando com uma plateia gigantesca. Eles montavam um palco gigantesco, um show de turnê. Do nada, só pra fazer o clipe. Fora as cenas, etc, que também isso era porque no início da MTV, alguém aí, um bambambam de uma gravadora, agora eu não me lembro quem, falou que o público nunca ia se interessar em ver música. É verdade. Alguém soltou essa pérola? Não, isso não vai dar certo, não. Quem vai parar na frente da televisão pra ficar vendo música? O hard rock se aproveitou disso. É muito do visual. A gente já falou isso, a gente tá se repetindo, mas é muito do visual. Ele faz parte, não é só a música que pega. É toda a cultura. É tudo que vem junto ali, entendeu? É toda a cultura. O adolescente rebelde que tá escutando música no quarto e o pai vai bater na porta lá, baixa essa música, seu retardado. E daí vai... Cena essa que nós vemos no clipe de Twisted Sisters, que nós abrimos o bloco com We're Not Gonna Take It, do disco You Can't Stop Rock and Roll. Mas farofa impossível. Não tem como. Essa eu tenho que falar, eu tenho que assumir que a escolha foi minha. Esse disco de 83 aqui, a escolha foi minha. Tava na minha lista, eu tirei. Eu aproveitei e peguei pra mim. Não, sem saber, né? Foi uma sintonia não combinada aí. Mas tinha que estar, cara. Afinal, esse clipe do Twisted Sisters, eu não gosto da banda, mas eu rio pra caramba quando eu vi esse clipe. Ele, aquele monstrengo aparecendo, esmagando o pai da criança. Aquilo é fantástico. Não só o pai da criança. What do you wanna do in your life? E o moleque com a vozinha foi, I wanna rock. Cara... Ele aponta pro poster do Twisted Sisters. Twisted Sisters, o que é isso? E emenda, né? Emenda. Você acabou de dizer, clássico farofa. Clássico. Foi um outro refrão também que todo mundo cantou exaustivamente. Que eu tô achando legal dessa seleção que a gente acabou combinando, não combinando, que a gente tá variando aí 10 anos de hard rock. Exato, a gente tá falando aí de duas décadas praticamente, totais, né, do hard rock, falando praticamente todos os anos de 80 e 90. E total. Aqui a gente tá em 1983. Exatamente, já estamos em 83, já fomos pra 87, já fomos pros anos 90, ainda vamos pra mais aí nos próximos blocos, aguardem. Cara, é uma coisa. E o Twisted, como o Twisted Sisters foi, meu Deus do céu, pior que se diga por isso, como eles foram, por mais tosco que pareça, eles foram exemplo de comportamento, né, cara? Eles eram ídolos dos adolescentes, né? Então, por mais que aquela coisa maquiada, grotesca que era a imagem do vocalista do Twisted Sisters, ele era garoto propaganda do governo americano. Era ele que fazia a convocação dos jovens americanos para se alistarem no exército. Pra se alistarem no exército. Olha que coisa doida. Se eu vejo uma figura daquele, entre para o exército, cara, eu saio correndo pro lado oposto do mundo. Meu Deus do céu. Olha só, a gente vai deixar aí no link, aí embaixo no post, para o clipe de We're Not Gonna Take It. Sim, vocês vão merece. Vocês vão ver a cara desse vocalista, cujo nome agora não me lembro, eu peço desculpa, porque agora não me lembro do nome do vocalista do Twisted Sisters. Era quase um Kiss, cara. Era um Kiss desarrumado. Porque o Kiss é caretaço, né? Eles fazem o desenho milimetricamente ali, coordenado. As botas, as roupas são simétricas. O Twisted Sisters é uma zona. Cara. Bota uma camiseta rosa, amarra um lenço no braço. Põe um tapa-olho. O que tiver. Tia avó Ana, o que você tem de roupa velha aí? Me empresta que eu vou fazer show amanhã. E traz a maquiagem também, né? Aí eles botavam aquele zoião azul, né? Aquela sombra azul que vinha até a testa pintada aqui, assim. Ele tinha que crescer, né? Ele era nanico. Ele tinha um pouco mais de 1,60m de altura. E o cara crescia e ficava do tamanho do Gene Simmons. Quem tem o salto plataforma maior? Inclusive, o Gene Simmons se declarou fã dele. É, cara, olha isso. Gene Simmons se declarou fã, confesso. Fã, confesso, de Twisted Sisters. Teceu a vários elogios e participaram de tributos ao Twisted Sisters. Jimmy Simons, o Bret Michaels, do Poison, Sebastian Bach do Skid Row. Ah, mas Sebastian Bach é outro arroz de festa. Facinho. Ele é facinho, ele é outro querida. Facinho. Quero ver esse facinho assim lá em casa. Vamos então para o próximo bloco, começando com uma outra banda que não podia faltar aqui, cara. Estamos falando de Def Leppard tocando Pour Some Sugar on Me na Máquina do Tempo. We'll be right back.

Estamos de volta e nós acabamos de ouvir uma das baladas mais grudentas, melosas e melequentas da história do rock. Não, fecha os olhos e visualiza estádio cheio, isqueirinhos para o ar, mãozinhas bailando todas juntas e o povo cantando em uníssono, é? Exatamente, nós estamos falando de Is This Love, do Whitesnake. Clássico, assim, é o Whitesnake como todos se lembram. Como todos se lembram. Como todos se lembram. Do disco homônimo de 1987, mais um aí de 87. Mais um de 87. Tô falando que 87 foi o ano da farofa, gente. O que vocês fizeram no especial de 87? Eu vou ter que ouvir de novo o especial de 87. Tinha no ano de 87 que não tinha nada disso. A gente correu por fora. Mas Whitesnake, essa fase é a fase que todo mundo lembra. A fase do Love on a Stranger. Nossa senhora. Na verdade, foi fácil fazer essa escolha porque a gente já tocou Love on a Stranger no especial do Rock in Rio. Ah. Ah, faz sentido. Claro que se a gente não tivesse tocado lá, eu traria Love on a Stranger aqui. Mas um outro exemplo que eu tinha que falar de Whitesnake foi a presença do Steve Vai na banda. Ah, é verdade. Foi exatamente nessa época aqui, do Is This Love, que Steve Vai entrou no grupo. Pra fazer companhia ao Coverdale. Pra fazer companhia ao David Coverdale. E ele tinha uma história estranha. Ele chegou cheio de restrições no contrato. O empresário do Steve Vai chegou, não, pro Steve Vai entrar na banda, ele não pode fazer base, ele só pode solar. Então ele passava o resto da música quieto, sem fazer nada, né? Poser, fazendo gente, pose. Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, Steve Vai é poser. Mas Steve Vai é poser, porra! Ah, mas não dá pra você exteriorizar isso assim impunemente. Steve Vai. Steve Vai. E agora, tudo bem, numa linha de raciocínio leva a gente a falar sem medo de ser feliz. Steve Vai é poser pra caramba. Entrei pra história da Máquina do Tempo, tô feliz. Então ele não podia fazer base, né? Só solo. Tinha um outro guitarrista, que agora eu não me lembro agora qual era, do Whitesnake, fazendo as bases, e o Steve Vai solava. Então ele saía, bebia sua água, voltava, ficava fazendo qualquer coisa ali no palco, animava que eu não sei a plateia. O que, animada a plateia. Puxava a mãozinha. Dando uma de Xuxa, né? Vamos lá, tava fazendo Paquita, uhum, né? Ele era Paquita. Já senta lá. Steve Vai era Paquita no show. Podre, nós somos podres. E na hora do solo ele solava. Assim é fácil trabalhar, né? Não, assim eu vou arrumar um emprego agora, olha só, a partir de hoje eu não faço mais conta. Isso. Só assino cheque. Pronto. Mas tudo bem, ele era o Steve Vai, ele podia fazer isso. Né? Esse que é o grande problema. O cara já vê mais um que veio da banda do David Roth, que foi revelado por ali. O cara, depois de virar hold e aluno do Frank Zappa, estourou ali na banda do David Roth. Aliás, como é que aquele puto do Lee Roth conseguia se cercar de músicos tão bons? Enfim, ele tava saindo do Van Halen e o cara é gente boa pra caramba. Ele é considerado um dos caras mais gente boa da história do rock. O hard rock tá cheio de gente boa, se a gente parar pra olhar. A gente não falou mal de ninguém até agora. Não tem como. Por mais visual, tudo por mais bem, um foi preso por estupro, o outro foi preso porque bateu na mulher, mas tirando esses dois, o restante foi tudo gente boa. Não, tudo queridinho, chamado pra fazer tributo aqui, chamado pra fazer especial ali, participação especial aqui, abertura de show ali, tudo sangue bom. Tudo gente boa. Né? É quase igual funkeiro no Rio de Janeiro. Não é? Parece até essa podosfera aqui no Brasil. Todo mundo se conhece, todo mundo se frequenta, é um espetáculo. Tá todo mundo ali no podcast do outro. Mas o Whitesnake, e no Brasil, quantas vezes ele vier, tantas vezes ele vai encher a casa de show. Incrível o Whitesnake. Acho que eles vêm aqui ano sim, ano não, né? Ou pelo menos o David Coverdale. No mínimo. No mínimo, que bom, o David Coverdale e o Whitesnake é a mesma coisa praticamente, né? O Whitesnake é aquele tipo de banda, one man band. Por mais que ele tenha levado o John Lord do Deep Purple, quando o Deep Purple acabou, ele levou o John Lord com ele. Inclusive nós cansamos de tocar músicas dos primeiros discos do Whitesnake aqui no Máquina do Tempo. Quando o Whitesnake se lançou, e o próprio David Coverdale se lançou na carreira solo, eles eram quase um wannabe de Purple. É porque não dava pra separar muito. Eu lembro que fazia muita confusão de que música era Whitesnake e que música era de Purple nessa época. E quando eles começaram a se diferenciar, eles cambitaram para o farofão glam rock do Is This Love que vocês acabaram de ouvir. Que é uma delícia, né? Vamos combinar. Quantas crianças não nasceram em consequência a Is This Love? Ah, meu Deus. Tem certeza. Quantos filhos de Is This Love existem nesse mundo afora? Ou quantos adolescentes já perderam a virgindade por causa de Jesus Love? Não quero nem falar no assunto. Olha aí! Deixa quieta, bafa. Qual a outra música, hein? Quem? Vamos então falar da música anterior. Nós falamos de Aerosmith com I Don't Wanna Miss a Thing. Isso é fantástico. Essa música é fantástica. É farofa pura. Aerosmith não é uma banda farofa. Ou é? É. É uma farofinha. Ele tá sempre ali namorando a farofa, né? Ele não se assume. Mas essa música, ela foi um single que arrebatou, assim, trouxe o Aerosmith de volta pra mídia. Sim. Eles estavam meio esquecidos, eu acho. A Liv Tyler começou a despontar como uma atriz, né? Questionável ou não, aí não vamos falar de cinema. Exato. Mas quando veio o Armageddon e esse hit entrou, a I Don't Wanna Miss a Thing, ninguém falava mais nada, ninguém cantava mais nada. Só dava Bruce Willis na tela e a Aerosmith no fundo musical. No fundo musical. Exatamente. A Liv Tyler lá fazendo papel de abajur. Coadjuvante do coadjuvante. Pô, também aquele elenco é brincadeira, né? Mas isso é papo pro outro podcast. Isso é papo pro outro podcast. É é um filme farofa. Muito! É um filme previsível, farofa. É um filme videoclipe. Que as pessoas veem quantas vezes estiver passando. Pode passar à vontade que elas vão continuar vendo. E a música toca e até hoje ela, o povo canta. E eu canto essa música, eu paro pra ver essa se música. Se você perceber, o pessoal já tá levantando o bracinho. I don't wanna miss a thing, pô. É música de aula de inglês. Não é, cara? É música típica de cursinho de aula de inglês. Todo mundo vai cantar, vai tocar a vida inteira. Mas o mais legal dessa música, eu acho que o Aerosmith não se leva muito a sério, né? Steve Tyler não se leva muito a sério. Nunca. Ele é um cara divertido. Ele participou do filme com o John Travolta e com a Uma Turma? Pulp Fiction, não? Não. John Travolta e Uma Turma no filme. Ah, e o outro nome do jogo, como é que é? Bicool. Ele é abordado pelos dois, que são produtores musicais. A gente tem uma proposta pra te fazer. E ele fala, não, eu não fico fazendo participação em filmeco, não. Ele estava fazendo participação num filme e falando, não, eu não faço participação em qualquer filme. Isso depois deles já terem fechado o Quanto Mais Idiota Melhor 2, né? Quanto Mais Idiota Melhor, o próprio Armagedon. O próprio Armagedon. Que ele não aparece no filme, né? Mas o clipe, ele interage com o filme. O clipe é todo baseado no filme. Ele fez participação especial em Two and a Half Men. Ah, mas Two and a Half Men é bom. Não vem falar de Two and a Half Men que não. Não tô falando que não é bom. Não tô falando que é bom. O próprio Bicu é muito bom. Mas no Two and a Half Men, ele também se sacaneia. Ah, claro. Porque o irmão do Charlie, o Alan, fala pra ele, nossa, Steve Tyler, perdi minha virgindade com você. Aí ele olha o Alan de cima e embaixo assim, fiz muita merda nos anos 70. Gênio! E Adão, Ana Missa Thing, ele entra na trilha sonora de um outro filme, que é um filme com a Cameron Diaz, e com... Tudo para ficar com ele. Que a Selma Blair está numa situação tanto constrangida. Se a gente achar no YouTube, a gente coloca a cena. A gente coloca essa cena e eles precisam de uma música pra relaxar. Aí, não, você tem que cantar pra relaxar as cordas vocais. Eles começam a cantar Relax. Cara, Frank Goes to Hollywood, o inventor da gravata de teclado. Relax, don't do it. E a música não funciona, porque a música não é relaxante. E até a música é estimulante, eu diria. A música é estimulante, até que alguém tenha a ideia. Não, vamos cantar aquela música do Armagedon. E tá todo mundo cantando. I don't wanna close my eyes. E o policial cantando, todo mundo cantando. E a menina se livra lá da situação constrangedora que ela se encontrava. É uma banda que não se leva a sério, é uma banda divertida. É bom acompanhar. Pena, eu lamentei. Pena que Steve Tyler saiu. Porque não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Eu não sei, assim, tem rompimentos que são necessários. Na verdade, ele disse... Assim, o rompimento é temporário. Ele vai passar uns 2 anos fora, novamente em clínica de reabilitação. E a banda está pensando em botar um outro vocalista, mas já todos já estão falando. É Tomara. Temporário. Eu torço pra caramba. É temporário, eu também. Porque é que nem o Kiss, cara. Você para, mas vai voltar e tem que ser aquilo. Não dá pra ser diferente. Existem bandas que se baseiam em cima de uma ou duas figuras, né? Por exemplo, Guns N' Roses sem Axl Rose é impossível. E Aerosmith sem Joey Perry e o Steven Tyler, cara, não era o Smith, não me desculpe. Era o Smith. Não se sustenta, não dá pra ser. Eu acho que I Don't Wanna Miss a Thing fez para os adolescentes do finalzinho dos anos 90 a mesma coisa que Is This Love fez com os adolescentes para os adolescentes do final 80. Dos anos 80. É verdade, é verdade. Deve ter hoje muitos novas crianças aqui, filhos de I Don't Wanna Miss a Thing. Muitos adolescentes aí devem ter perdido virgindade ao som dessa música. Nossa senhora, eu não quero nem pensar nisso. Não quero nem pensar nas crianças da minha família. Com que será que elas vão perder a virgindade? Ai, meu Deus, que medo. Então, pessoal, por pior que seja o hard rock, eles são mal necessários. Eles são mal necessários. Mostrem as músicas românticas, as baladinhas dessa galera cheia. Ué, você brinca com o meu novo horário de trabalho agora? Eu chego em casa, vou tomar banho e tal, e aí, quando eu ligo a televisão pra ver novela, eu moro na cidade interior, agora eu vejo novela, né? Olha só. Então, eu escuto rock and roll, mas eu também vejo novela. Quando eu pego o finalzinho de Malhação, eu me arrisco a dizer, me corrija se eu estiver errado, 100% da trilha sonora de Malhação é regravada, dos anos 80. Olha só. Proporção de música nova criada que não tá atendendo a demanda de boa música. Uhum. Então estão regravando. Estão regravando direto. Então você tem Paralamas regravado, você tem Sempre Livre. Lembra de Sempre Livre regravado? Nossa senhora. Você tem várias bandas que estão sendo regravadas Uhum. pra fazer trilha sonora da novela Malhação. Gente, eu não acompanho Malhação, eu não pensando, tô sabendo disso. Cadê essas bandas novas aí, que eu não vou nem falar o nome aqui, senão aí que ninguém nunca mais me convida mesmo. Tem umas bandas novas aí que são títulos bambambãs no novo rock brasileiro, mas cadê que não estão na trilha sonora dessa novelinha, que é uma novelinha linha adolescente. Gente. Eles estão ouvindo as mesmas músicas que eu ouvia quando eu era adolescente. Regravadas com uma galera jovem. Regravadas com uma galera nova. Olha só, cara, eu como não tô acompanhando Malhação, não tava sabendo dessas coisas. Ainda bem, né, que a gente não... Graças a Deus. Por isso que eu fiz toda aquela introdução. Não, é que eu tô tomando banho antes de começar a novela. Eu não vou assumir que tô vendo Malhação. Mas você pega, vamos ver aí, depois a gente olha, a trilha sonora de Malhação é 100% regravada. E vai, vamos regravar e vamos continuar regravando muita coisa, porque de anos 70, 80, 90, só tem coisa boa, gente, não tem como não regravar. Exatamente. Idiota a pessoa que vai dizer que consegue viver só de música nova. Não, não dá, cara, não, não dá, pelo amor de Deus. Dá pra viver sem cover. Não dá pra viver sem cover, não dá pra viver sem poser. Declarações pragmáticas de Cláudia Simas. Mas o Máquina do Tempo serve pra exatamente pra isso mesmo, pra mostrar rock and roll de todos os tempos, mostrar que ainda existe sim rock de boa qualidade, tanto hoje como antigamente. Sim, e estamos aqui sim, representando vocês isso. Vocês estão fazendo ainda especial bandas independentes? Com certeza, nosso objetivo sempre mostrar o que será do futuro de boa qualidade aí das bandas. Trazemos pra isso, inclusive, senhores, podem mandar o seu material, ainda estamos recebendo. Lá pro finalzinho do ano, segundo especial de bandas independentes, que foi um grande sucesso no ano passado. Foi verdade. Eu me surpreendi muito, porque eu não sou uma pessoa muito aberta a novas tendências. Mas é verdade, eu sou uma pessoa muito, muito, muito apegada. Então eu boto minha playlist pra tocar. É difícil eu mudar aquela playlist, colocar uma coisa nova ali. Eu boto aquilo, as coisas velhas, as coisas que eu já tô acostumada a ouvir. E eu gostei do especial Bandas Independentes e tô esperando pelo novo. E... quero ver o que tem de novo. E eu também. Enquanto isso, a gente vai de coisa velha, né? Vamos falar de Def Leppard. Vamos falar de Def Leppard, que abrimos o bloco com Pour Some Sugar on Me, do disco Histeria. Histeria. Mais um de 87, olha aí. Vamos ter que revisitar 87. Vamos ter que revisitar 87. Eu tô curiosa pra lembrar que vocês tocaram em 87. Nem eu lembro. Não, Def Leppard, não tinha também como ficar fora dessa lista. Cara, não tem, cara. Def Leppard é o rei do... eu diria que ele perde por um nariz pro Bon Jovi, cara. De poser. Junto com Scorpions e outras grandes bandas ali, Def Leppard tá lá pau a pau. E esse disco, ele tem uma importância histórica muito grande pra própria banda e pros fãs. Sim. Porque ele é o primeiro disco depois do acidente do Rick Allen, do baterista Rick Allen, que, inclusive, Def Leppard não veio pro Brasil tocar no primeiro Rock in Rio em 85, disso. Exatamente por causa desse acidente de carro. E quem tocou no lugar deles? Quem tocou no lugar deles? Whitesnake. É verdade, foi o Whitesnake que veio tocar no lugar deles. Ok, trocou vocês por meia dúzia. Mas esse acidente que fez o Rick Allen, o baterista, perder o braço... Aconteceu em dezembro de 84, às vésperas do Rock in Rio. Às vésperas do Rock in Rio, tudo exatamente. Tudo pronto já, uma expectativa gigante. Todo mundo louco pra ver Def Leppard aqui no Brasil. Isso eu lembro com muita propriedade, assim. Da, uh-huh. Era o burburinho que se formou, era Queen, era Scorpions, era Def Leppard. Sim, Def Leppard tava no nome, tava ali no meio daqueles grandes nomes. Grandes de nomes, grandes expectativas. Que alavancar o festival para o festival de primeiro mundo. Exatamente. Uma das apostas mesmo do Medina pra jogar o Rock in Rio pra cima era o Def Leppard. Exatamente. E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas, cara, americano adora essas histórias de superação. E isso aqui é uma história real de superação. Não tinha como não ser. O Rick Allen, ele passou 3 anos adaptando a bateria dele. Reaprendendo a tocar a bateria pra compensar a falta do braço. Pra compensar a falta do braço e todos os muitos movimentos da bateria, ele adaptou pra pedal. Então, se a gente pegar atrás da bateria dele, tem algumas fotos aí, vou ver se eu acho algumas fotos dessas pra botar aí no link, pra mostrar a quantidade de pedal, que exatamente o cara começou a adaptar com o pé todos os movimentos que ele fazia com o braço, né? Momento autoajuda, e a gente reclama da vida, hein? Seu condenado, vai trabalhar, tá vendo o que o cara passou e continua tocando bateria, e a gente aqui, tudo direito, inteirinho, não consegue tocar um solinho de guitarra. Vamos estudar, galerinha. Vamos fazer rock and roll. Pronto, fechou o momento da ajuda. Momento O Segredo. Pensamento positivo, crianças. Quando a banda anunciou, não, o Rick Allen não vai sair da banda, o Rick Allen vai continuar mesmo com um braço só, a gente tá estudando isso, etc. O pessoal ficou, os fãs ficaram na expectativa absurda, né? Caramba, como é que ele vai tocar com o braço só? Não que ele fosse um baterista soberbo. Não era? Quando tinha dois braços? Não, era uma banda completa. Era uma banda boa, que se completava, que aquela banda tinha um som característico deles e a galera gostava do jeito que era. Exatamente. Né? E como é que vai ser? Como é que vai se sustentar esse nível de excelência? Né? Esse nível de interação, entre os integrantes. Né? Como é que vai ser? Mantiveram ele lá com um braço só, a galera fazendo a música, enquanto isso ele tava adaptando a bateria toda. Finalmente, a resposta dessa ansiedade foi o Histeria de 87. Independente de ser o disco, ou o primeiro disco que mostrou esse Rick Allen superado, mostrou um Def Leppard inspirado, né, cara? Foi o melhor disco dos caras. Foi um estouro. Eu acho que a inspiração, ela vem da automotivação, né? Eles tinham que provar que eles... Uhum. Eles tinham que bancar a decisão que eles tomaram, na verdade. É verdade. Né? Então, grandes poderes eram grandes responsabilidades. Eles disseram que iam deixar o cara, então eles tinham que bancar e foram até o final. E o cara correspondeu, a banda correspondeu, e os fãs estão aí gritando até hoje. E o Rick Allen tá aí até hoje com um braço só, dando aula de bateria. 70 milhões de discos vendidos no mundo inteiro. Não é pra todo mundo. Desde 1900 e... De quando é a banda? De final de 70? Putz, final de 70, no mínimo. Final de 70, pô. Uma coisa que eu acho muito legal é que lá no início, voltando a falar de MTV, uhum, o Def Leppard era a banda que mais disputava com o Michael Jackson espaço na MTV. Tanto que teve um clipe específico do Def Leppard que bateu o Beat It do Michael Jackson. É, esse clipe específico, que agora eu não lembro, depois a gente pode procurar, ele tirou o Beat It do primeiro lugar na MTV. É verdade, cara. Aliás, Def Leppard, ele tem um histórico, assim, de tirar cavalos vencedores do páreo. Qualquer Billboard, qualquer parada que você vê aí, nego que era assim o preferido da galera, pô, tá fazendo sucesso. De repente, Def Leppard chega, disco novo, cara, não tem pra ninguém. Acabou, valeu, um abraço. Acabou, senta aí, vai pro banco. Isso aí, sai daí que esse trono é meu, sai, valeu. Não tem jeito, cara. O momento caras, né? Momento farofa do Def Leppard. Por favor. Pour Some Sugar on Me é o hit boate, né? Como strip, né? Ah, música, claro, preferida para as boates de strip nos Estados Unidos, né? Na época em que foi lançado, era a música que mais tocava nas boates. Isso aí, Hit Cotton rodou muito ali. Uma outra curiosidade também é que em Demolition Man teve participação do piloto de Fórmula 1, Damon Hill, tocando com o Def Leppard. Damon Hill tocou, fez uma participação especial, porque ele era fanático e foi recebido pela banda e tocou lá em Demolition Man. É verdade, eu tinha me esquecido desse filme. No solinho de guitarra. Meu Deus, eu tinha me esquecido completamente desse filme. Agora eu vou ter que me esforçar pra esquecer de novo. Passageiros, estamos terminando esta viagem cheia de glitter e laquês e penteados escabeléticos. Ah, gritos histéricos. E gritos histéricos. Bom jovem. Ai, ai. E grupos ensandecidas. Claudinha, é com muito prazer que eu digo que há muito eu queria fazer este programa aqui com você. Não necessariamente esse tema, mas eu queria muito a sua participação aqui. E estou realizado, por mais que seja um tema tão farofeiro. Ah, pra começar tá bom, né? Vamos começar com o que eu domino. Daqui a um ano a gente faz outro novamente. Tá bom, aí dessa vez eu vou trazer um tema mais porrada aqui pra você aguentar. Tá legal, pode deixar. Eu faço o dever de casa, eu pago minha promessa, fica aqui. Quando você precisar novamente, quando quiser, eu venho aqui e participo com muito prazer, com muita honra do Máquina do Tempo. Muito obrigado. Eu deixarei aí o link do blog dela e do Twitter, da Tudo em Cimas. Tudo em aí Cimas. Aí pra todo mundo. O infame Tudo em Cimas. Pra todo mundo começar a seguir esta ouvinte ilustre que tanto participa aqui, que já cansou de mandar e-mail, comentário, participou de tudo que é promoção nossa aqui. Já ganhou duas, inclusive. Já ganhei duas, é verdade. Olha. Ganhei o Almanac do Rock e ganhei o livro de Woodstock. Momento alto jabá, galera. Não, participe das promoções da Máquina do Tempo, que são prêmios bacanas. Participe, que funciona, são prêmios muito legais. Eles chegam na sua casa, bonitinho. O Máquina do Tempo é um podcast familiar, de respeito. Os prêmios chegam, podem participar, sua testemunha. Ó. Gente, desculpa aí a overdose de farofa, mas é uma lista que eu fiz com muito carinho, né? É uma lista muito pessoal, devo assumir que é uma lista muito pessoal. Eu acho que merece, a Rádio Rock Farofa merece o seu espaço, vai, momento Poliana, todo mundo é lindo. Os esposas também amam. Não, mas foi, é um especial realmente muito pedido. Eu tenho uma lista de certo, uma lista de especiais aqui, de temas e especiais que são muito pedidos, e o Farofa era um dos, assim, dos tops, junto com o antigo especial do Faith No More que a gente fez lá, uh-huh, na época do show, junto com a Flávia Rain. Putz, cara, foi... A voz da Flavinha fez um sucesso. Eu não vou conseguir fazer a mesma entonação de voz da Flavinha, gente. Homenagem pra Rain. Beijo, linda. Vamos encerrar este programa com algo que me apresentou a Farofa, e que talvez por isso eu não goste tanto desse estilo, porque eu achei um tanto quanto exagerado. Ah, que isso, você tá sendo injusto. Injusto? Injusto você vai ver agora ouvindo essa coisa poser. Porém, o cara, um guitarrista foda, é um monstro da guitarra, todo mundo que conhece sabe do que eu tô falando, mas temos que ver aqui todos os jargões do poser da Farofa reunidos em uma só música com You Don't Remember, I'll Never Forget, de Wing Malmsteen, na Máquina do Tempo.